dedos podem ser velozes para tocar um instrumento. Posso até tocar bonito e correto. De que me vale tudo isso se eu não tocar pra ti, Jesus? Se eu não tocar em ti, meu rei, de que me valerá? Minha voz pode alcançar as notas mais altas que houver. Posso ser um rouxinol com sons bem limpos. De que me vale tudo isso se no meu coração não houver pureza e santidade? Em fazer tua vontade e te agradar com minha vida, meu louvor e a minha casa. E viver te adorando, não sair jamais do teu altar. Senhor Jesus.